agora sim. Todo mundo assim. Eu quero mais que um, mais que mil e mil. Beijo muito bom, mais que mil, mais que bom. Beijo quando é dado, tem que ser apaixonado. Pode ser até roubado, seja onde estiver. É bom, né? Beijo bom de fruta ou beijo de café. Não importa tanto assim, pode ser chiclete. Depende do jeito pra me agradar. Tem que ter respeito quando me beijar. Eu quero mais que um, mais que mil e mil. Beijo muito bom, mais que mil, mais que bom. Bem com a vida.